Saravá os pretos velhos. Adorei as almas. Pombinho de Zambi, pombinho de Obatalá. Pombinho de Zambi, pombinho de Obatalá. Vai meu pombo branco na senzala de Aruanda, vai buscar pai João para trabalhar. Vai meu pombo branco na senzala de Aruanda, vai buscar pai João para trabalhar. Pombinho de Zambi, pombinho de Obatalá. Pombinho de Zambi, pombinho de Obatalá. Vai meu pombo branco na senzala de Aruanda, vai buscar pai João para trabalhar. Vai meu pombo branco na senzala de Aruanda, vai buscar pai João para trabalhar. Pombinho de Zambi, pombinho de Obatalá. Pombinho de Zambi, pombinho de Obatalá. Vai meu pombo branco na senzala de Aruanda, vai buscar pai João para trabalhar. Vai meu pombo branco na senzala de Aruanda, vai buscar pai João. Bom dia, máfia. Bom dia. Tudo bem? Dá pra não sentir as gritas do inconsciente. Sim, sim. Bom dia, meu filho. Eu estou tendo a honra de falar com o seu preto velho. E já esqueceu de mim, meu filho? Graças a Deus. Mas é uma honra, viu? Muito obrigado por vir novamente. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. O senhor está me ouvindo bem? Eu estou sim, o senhor. Graças a Deus, estou ouvindo muito bem. Muito obrigado. Então a gente aqui hoje estamos... Nossa, a gente estamos, ficou bravo. Nós estamos aqui gravando com o senhor e aqui abertamente. Então talvez eu repita algumas das perguntas que a gente fez na outra oportunidade. Tudo bem? Tudo bem. Graças a Deus, então. Olha, o senhor pode compartilhar com a gente o nome da egrégora que o senhor escolheu de preto velho para falar com a gente? Posso, filho? Uhum. O meu nome é João, é Pai João. Pai João. Isso, filho. Agora a gente sabe que tem Pai João das Almas, Pai João da Cachoeira. Eu sabia que você ia perguntar. É uma informação. Eu já recebi autorização para falar com vocês. Que bênção! E agora eu posso dizer que é Pai João da Angola. Pai João da Angola? Isso, filho. Que bonito. Então, explica pra gente como é que é aí no mundo espiritual, Pai João. Quando vocês escolhem um nome, não é o senhor que fala, eu achei esse nome bonitinho, né? Tem mais a ver com a sintonia sua com a egrégora, é assim? É, filho, é com que a gente gosta de trabalhar. Entendi. Entendeu? Isso, é a afinidade isso que a gente nutre no coração. Olha. E aí, o nome da Angola... É dos irmãos que vieram de longe, já sofreu muito. Uhum. E que aprendeu a curar o coração das pessoas. Que o sofrimento fez acordar para coisas mais importantes. Nossa. Entendendo? Sim, entendo, entendo. Qual que é o... as ajudas que vocês mais dão aí do mundo espiritual em termos de gente que ainda não está com o coração aberto para essas ideias mais nobres. Ô, meu filho, a gente tenta acolher, receber de braço aberto, e tentar passar a mensagem ao Senhor Jesus Cristo, para trazer esse povo pro lado da gente, né? Que é o lado do coração, o lado do amor. Que quando eles aboiam para que existe coisa boa no mundo, não só a tristeza, o lado de cá começa a trabalhar mais forte e começa a encontrar caminhos novos. Nossa. Certa vez alguém disse que com a mudança das eras em 2012, e o planeta ia ficar mais positivo do que negativo, e isso tem assim um efeito bastante grande no mundo espiritual. É assim mesmo? Como é que é? Tá ficando positivo, mas também tá ficando mais violento. Porque a biga tá grande. E aí vai chegar o momento de acabar tudo para nascer tudo de novo. E aí vai ser difícil, hein? Lá de onde eu venho, o movimento tá grande. Tá grande. A gente tá tentando chegar nas pessoas de tudo que é jeito. Eita. E tem muita falange trabalhando aqui com vocês. Tentando abrir passagem, abrir caminho. E o ser humano fica perdido no meio dessa briga sem saber pra onde vai. Porque pra vocês já estão acostumados tudo no lar ruim. E quando percebe que existe o lado bom, que tá vencendo a briga, vocês resistem ainda, né, filho? Só um pouquinho. É muito, viu? É bastante. É muito. Tem gente fechar até as portas de casa. Ai. Pensando que nós não entra. Aí a gente entra por cima, pelos telhados. Entra todo jeito. Que importa é levar a palavra do amor. Tá. Vamos conversar, viu? Vamos, graças a Deus. Então, o senhor quando... Quando é que o senhor ficou sabendo? É uma das perguntas assim importantes, porque explica um pouco do mecanismo. Sim. Do livre-arbítrio, do destino, se existe predestinação ou não. Quando que o senhor ficou sabendo que a gente ia ter esse diálogo maravilhoso hoje? Tem duas explicações. Vamos lá. A que eu sei que é, é a primeira. Nós soube que eu fui levado até você, como eu já falei antes, pra te conhecer você dormindo. Foi ali que eu tive o contato, gostei do fio, e aceitei o trabalho. Tá. Tem mais ou menos uns 3 meses. 3 meses, e quem trouxe o senhor? No tempo de vocês. Que eu aceitei o trabalho e tava esperando, né? Eita. Porque o menino aqui precisava estar preparado. Tá certo. Mas o trabalho já era sabido por muito tempo. Sim, nossa. Desde o fim do ano passado. Que os espíritos já estão trabalhando nesse sentido. Pra intensificar o trabalho. Tá certo. É por isso que de uns tempos pra cá você tá sendo muito solicitado. Nossa. Graças a Deus. E tá já sem cabeça pra tanta coisa. Não, né? Vai dar conta. Certo. Sim. Mas os médios, como vocês dizem, precisam estar sintonizados na mesma energia pro trabalho acontecer de várias partes. É assim que acontece. Eu não sei se respondi, filho. Sim, respondeu. Quem é que trouxe o senhor aqui? É um superior meu. Tá bom, vamos deixar aí? Mas eu posso dizer o nome dele, ele deixa. Ele deixa? Fica com raiva não. Ele já sabe que eu sou um fofoqueiro mesmo. Ele não fica com raiva. Não, ele tá aqui comigo, filho. Eita. O nome dele é Lázaro. Lázaro. Isso. Ele é um superior que trabalha na egrégora do senhor, né? Isso mesmo, filho. Ele fica dando trabalho pros povos. Que vocês pensam que o espírito vai ficar tu sentado no banquinho, né? É, fumando um cachimbinho gostosinho. Nada. Não é a assim. A gente trabalha muito, as pernas cansam. Eita. Se tivesse perna de carne ainda, tava cansando muito. Eita. Aí ele coordena. É. E ele faz a proposta. Se a gente gostar e aceitar, começa a trabalhar. Olha que lindo. Fora os outros trabalhos, né, filho? Que a gente tem muito. Não Vocês é só muito aqui trabalho. Com você. Claro. A gente vai em vários lugares, de várias formas, pra poder conversar. Nossa. Principalmente o meu trabalho, que botar eu agora, eu tô brincando, que botar eu como professor. É. Eu nunca pensei em ser professor, mas tô sendo. Vamos ver se funciona. Olha. Vai virar uma carreira, hein? Meu Deus do céu. Mas tá precisando? Será? É. Ah, Vocês estão precisando de gente pra conversar, né? Pra ensinar, não. Porque ensinar todo mundo já sabe. Nossa, é porque não bota em prática. Aí eu tô aqui pra botar em prática. Nossa. Aí, filho, eu tenho um jeito meio maluquinho de falar. É. Pra poder mexer um pouco com o povo, né? Uhum, tá certo. É o meu jeito. Nossa. Mas eu tô gostando. Eu também. Esse superior seu, ele é algum espírito que se afiniza com alguma entidade da Umbanda? Não, filho. Ele é um guia. É o superior. Tá. Que ele só aparece pra dar as ordens, dar os comandos. Tá certo. Porque nós precisamos aquecer também na escada, né? Nossa. Aí a gente vai cumprindo, vai ganhando mais coração e vai aumentando o crédito no saquinho nosso. O saquinho do ouro, o ouro de Deus. Nossa. Aí um dia eu subo mais um pouquinho. Olha. Porque vocês pensam que morreu, acabou tudo. Aqui vocês sabem que a gente também tem que trabalhar, tem que viver, tem que conversar, tem que sorrir. E a moeda daqui é a moeda da ajuda ao outro. Não é ajuda forçada, mas é ajuda de coração. Entendi. É assim que nós trabalhamos. E a gente entende que vocês não precisam dormir, né? Porque espírito não dorme, repousa, é isso, né? Oi, filho. Uma boa música ouvindo já repousou tudo. Olha que beleza. E isso é bom porque sobra mais tempo pra gente ser útil, né? Sobra, mas a gente espera vocês acordar também. Não adianta trabalhar que todo mundo dormindo. Vocês mas dormem de olho fechado e tem ver que não sai nem do corpo, meu filho. Olha. Fica lá dormindo. Vocês sabem as pirâmides que ficavam os homens mortos dentro do caixão? É assim, fica tudo dormindo no corpo. Nossa. Aí é quando as entidades que não querem coisa boa se aproximam pra atazanar o sonho. Ah. Aí muitas vezes você acorda cansado que estão sugando sua energia ali. Entendi. E você acorda atormentado. Mas... E pode falar. Uma entidade pra atazanar o sonho da gente... A gente precisa estar meio em sintonia com ela também, né? Aí depende, meu filho, do que você fez durante o dia. Ah. Muitas vezes, você tem uma vida desregulada já na sintonia. Entendi. E aí é o que você chama de uma obsessão. Mas quando não, no meio do seu dia, você sai da sintonia do coração... E fica aquele pensamento apertado, sempre repetindo algo ruim ou uma cena. Aí já é um sinal de que você vai ser encontrado durante a noite. No seu sono. É assim que chega. Foi o que você falou, a sintonia. Tá certo. Certo. Certo. Então antes de o senhor vir pra cá, das duas, uma, ou o senhor estava em repouso, e deve ser rápido esse repouso, ou o senhor estava sendo útil para alguém em algum lugar. Antes de eu chegar, eu já estou aqui desde cedo. Que legal. Eu estou aqui desde manhã cedinha. O dia estava nem acordado ainda. Olha. Entendeu? Aqui na casa do menino. Para preparar, né? Tudo. Para orientar também. Então, o senhor pode explicar como é que foi essa preparação e essa orientação? Além do senhor, tem outros espíritos aí? Aqui tem, filho. E além do seu Lázaro também, né? Tem Lázaro aqui do meu lado. Tem o caboclo que cuida da casa, que é o segurança. Eita. E além das outras entidades, que vocês podiam chamar das esquerdas. Que é as esquerdas, que é a direita, né, filho? Que estão comandando lá fora do espaço físico a proteção para essa conversa acontecer. Para nada interferir. Nossa. Nem a tecnologia de vocês interferir. Vocês acham que nada acontece assim, né? Dá trabalho. Aí tem também os amigos que veio para escutar. Olha. Porque a gente tá conversando para vocês na carne e os que não estão. Imagina, meu filho, quando vocês vão para uma fila do cinema. Vocês não tem que entregar o bilhetinho para entrar? Tem. É a mesma coisa aqui. Ah. O guardião fica na porta dizendo, você passa, você não passa. Se fizer bagunça, sai. Ah, e aí vai chegando mais gente pra conversar. Pra ter a conversa gostosa. Aí estão mandando eu dizer agora. Vamos. Que a conversa é uma aula. É uma aula de cada parte e cada vida. Nossa. Eu não gosto disso não, filho. Eu gosto de conversar mesmo. Tá é porque quer que eu fique... Eles querem que eu fique mais importante, ó. Ah. Peixe já não. Não precisa, né, pai? Peixe já não. Tá certo. Mas eu me importo pra responder as suas perguntas todas, viu? Que bênção. Que bênção. Então, antes do senhor... o senhor já estava aí desde cedinho. O senhor foi arrumando tudo. Lá fora estão os da esquerda. E agora, quem é que não pode entrar? Tem muito espírito, meu filho, quando vê uma aglomeração. Porque aqui em cima do espaço, fica como se fosse um farol de luz branca, reluzindo, para permitir a chegada e a comunicação dos outros seres mais superior que nós. Então lá fora, eles observam esse farol e querem ver o que é. Os que não gostam do trabalho vai querer atrapalhar. Tá entendendo? Sim, sim. Aí os que sentem no coração que quer ouvir, quer entender e aprender, aí a gente deixa entrar, meu filho. É como a escola de vocês. E a daqui de cima também. Só entra na série certa, com a idade certa ou desenvolvimento certo. Não adianta nós passar um ensinamento se a pessoa não está preparada para atender. Claro. É assim que funciona. Quando o senhor era encarnado, o senhor viveu a escravidão? Viu, eu fui filho de escravo. Mas já foi na época que não tinha mais a escravidão. Tá certo. Certo. Certo. O meu pai, senhor... que é o escravo. E foi seu pai, de perto. Né? Já vai. Olha. Entendi. E... Só que ele era um pouco danado e teve os filhos mais velhos, sabe? Ah. Aí eu nasci nessa leva. Essa leva. E tô aqui. Conta uma história pra gente que o senhor ainda lembra de aquecer o coração... do tempo da escravidão. Já. As histórias que ele contava, né, filho? Ele sofreu muito que ele morou nessas bandas. Lá pro norte da Bahia, sabe, filho? É por isso que tá tudo junto. E ele trabalhava fazendo os frutos do chocolate, vocês. Fazendo o quê? Pra colher os frutos. Quem Ah, os faz o frutos. chocolate? Chocolate. Ah, sim. Sabe? É, filha, é isso mesmo. Tem a moça aqui falando, da menina. Sim, o cacau. É o cacau. Olha. Aí ele contava que a escravidão pra ele era triste porque ele não conseguia ir pra canto nenhum. Mas ele aprendeu as coisas pequenas que eram mais importantes. Como o feitor dele deixava eles ter filho, ter as mulheres dele, então eles viviam uma escravidão mais branda, sossegada. E isso permitiu. Pai João, o senhor está me ouvindo? Eu tô, filho. E o senhor? Tá ouvindo? Eu tô, Eu filho. parei, eu parei de ouvir quando o senhor falou assim, a escravidão para ele, daí parou aqui. Então eu vou voltar e começar de novo. Tá. Tá bom? Por favor. A escravidão para ele foi mais banda. Foi mais tranquila. Porque ele podia ter uma vida quase normal na fazenda de trabalho. Ele só não podia sair, nem conquistar, nem comprar nada, né, filho? Mas aí ele aprendeu que as coisas pequenas eram mais importantes. Então ele viu os filhos nascer. Os filhos mais babo fugiam. Os mais quietinhos ficaram. E ele pôde ter uma vida longa. Até 65 anos. Ele ainda estava trabalhando. Depois ficou mais 10 anos. Já encotado como eles montavam. Ficava mais na senzala, cuidando das flores. Cuidando das coisas da vida mais tranquila. Aí foi quando ele começou a ser o conversador para aqueles que Isso precisavam de tudo conselho. o pai do senhor, né? Isso, meu filho. Que eu sei que você quer saber a guerra de mim, né? Como? O filho quer saber mais da minha vida, não é do meu pai? Não, não, pode falar uma história, tá bonito, Pode? pode continuar. Sim, Tá pode bom. continuar. Quando ele ficou mais sossegado, ele começou a reunir as pessoas para conversar, para dar conselho, Entendi. para acalmar. E ele conseguiu segurar muito preto fujão, que era tudo danado. Ele conseguiu o quê com os pretos fujões? Segurar, prender lá nele, Segurar. sabe? Quando ia fugir, conversava e mudava a cabeça. E eles desistiam. Como vocês fazem hoje nas igrejas? Converte a pessoa. É. Ele fazia isso, filho. Só com a conversa. Convertia a pessoa, desistia de ir embora. E começava a ter uma vida melhor. Aí ele foi gostando disso, ele se encantou. Então a escravidão para ele foi a porta para ele entender que existia a liberdade da conversa, a liberdade do espírito. Ele tinha tanto amor, tanta coisa boa em volta, que ele nem reclamava mais que era escravo. Que ele começou a perceber que as pessoas gostavam dele, os bancos e os pretos também. E ele ia contando isso. Se você parar pra pensar, você vai ver que na época que a escravidão acabou, isso foi importante. Porque acabava um pouco com a raiva dos negros depois. Que imagine, filho, você viver na gaiola a vida toda, de repente você sai. Vai pra onde? Não tem o que fazer. Não. E a mudança do pensamento fazia com que as pessoas se acalmassem pra poder pensar no que podia fazer da vida. Tem muita gente encarnada, meu filho, com trauma na vida por causa disso. Você já ouviu falar nos transtornos da cabeça? Já. Que a pessoa não consegue sair de casa? Tem medo de tudo? Crise do pânico. Isso, filho. Mas tem uns transtornos pior. Tem. Tem sim. É esse pensamento. Essas pessoas que lá atrás não conseguiam viver, aí foi se matar. Hoje está sentindo o reflexo do que viveu antes. Tá certo. Você está entendendo? Sim, senhor. Tem muita doença de vocês assim, meu filho. Que foi a época que não conseguiu ser trabalhado na cabeça. Como é que o passarinho vai saber voar se nunca tentou? Precisa resolver agora, né? Isso. E se não resolver agora, meu filho, tá difícil. Porque não tem mais tempo. Tá difícil. Não tem tempo mais pra nada, meu filho. Se até a gente aqui trabalha direto, vocês vivem na regalia, no banquinho dos pretos velhos. É o oposto, né, filho? Na cabeça de vocês é nós no banco, mas é vocês. Deixa eu dar um exemplo prático. Essas pessoas com os pânico, se fica com medo, tem que procurar entender que o medo existe da própria vida dela. É o medo de olhar para ela e entender que ela pode fazer alguma coisa na vida para ela. Essas pessoas vivem procurando sempre a saída nos outros. Sempre esperando do remédio, ou do conselho, da ajuda dos pais. E nunca dá a mesma. Ela tá pesando ainda. Procurando a solução nos outros e não nela. Isso. Elas estão pesando ainda no mesmo pensamento. Porque lá atrás não tava de mão amarrada, né? Tava com as correntes. Porque lá atrás. Lá atrás estava com as mãos amarradas e as correntes na alma. Isso mesmo. E continua plasmado nelas, como vocês falam no pele espírito, a mesma corrente. São pessoas que não conseguem dar um passo. Nem se mexer porque sente o peso. Quando começam algo novo na vida, dá o desânimo, dá um cansaço. Ela já ainda carrega essa memória que não existe mais. São as pessoas que mais precisam de liberdade. Vivenciar a liberdade. E são as pessoas que mais têm, viu, filho? Quer ter o dia todo para fazer o que quer? Se não consegue sair de casa com medo, toca o dia livre. É uma situação difícil, complicada. Porque isso vai levar àquela sintonia que o fio falou. O dia parado, a pessoa entra numa sintonia de não produzir, de não viver. E vai acabar atraindo as entidades que pensam da mesma forma. Só que são entidades que estão precisando. Eu diria assim, são entidades que estão com fome. E vem enxugar a força de vocês. Deu para entender? Sim, sim. Agora, isso aí é que as pessoas muitas vezes sentem esse medo, esse pânico e outras síndromes por conta do passado, é uma das possibilidades, né? Mas também existem várias outras, né? Não é para todo mundo, não. Eu estou falando daquelas que foi escravo. Ah lá. Entendeu? Sim, mas sim. Mas tem muita gente que foi decapitado, que foi arrancada a mão em outras vidas, e nada funciona. Tapeja de todo jeito. Você já viu aquele povo das mãos geadas? A mão aquele fica girando. Povo... É. E fica chuando, né, filho? Uhum. É gente que não tinha mão. Em alguns casos. Em alguns casos, claro. Aí hoje sente a falta do calor da mão. São pessoas que não fazem quase nada. Nem toca na pessoa. Uhum. Porque fica com medo, né, filho? O preconceito do outro. Mas é apenas uma fação da memória que fica dando esse sinal. E a pessoa acredita como realidade. Aí a mão que existe hoje começa a falhar. Começa a morrer. O morto fica como? Fica geado, né, filho? É. Aí a mão fica geada. Gelado, é. A mão fica gelada. Uhum. Claro. E... é muita coisa. Tem muitas possibilidades para tudo. Tem. É porque o ser humano não tá querendo entender as coisas assim. Para explicar direito isso, e para ser rápido, é assim, ó. Tudo que vocês estão sentindo hoje, não tenha dúvida, tem uma causa lá atrás. Ou lá atrás de ontem, ou lá atrás de muito tempo. Só que você não pode mudar mais nada. Você só pode mudar o que você entende do ontem. Então é olhar para você hoje e dizer, ô meu Nosso Senhor, tá tudo bom na minha vida. Eu tenho todas as ferramentas. Se eu não estou sabendo colocar as ferramentas para funcionar direito, eu preciso tentar pelo menos ir aprendendo. É se predispor a aprender a fazer as coisas. Precisa do quê? Precisa do quê? A se predispor? Se predispor. Isso, filho. Tá, tá. Entendi. A tentar aprender, pelo menos. É com os frutos maduros que você tem mais força para ir para frente, para plantar mais uma árvore. É, por conta da semente. Porque a semente está pronta. Mas tem que começar algum momento. Então não importa se foi degolado, se perdeu mão, se foi um nego que não sabia o que fazer com a liberdade. Isso não importa. Isso é a curiosidade que muitas vezes importa. Vamos começar a aceitar que tem que fazer alguma coisa na vida. E isso acontece do lado de cá, quando vocês morrem. É. Chegar aqui em cima é a mesma coisa, meu filho. Tem que esquecer que viveu aí embaixo. Tá entendendo? É preciso recomeçar. Tá todo mundo acordando, todo mundo. E toda hora. Você fecha o olho aqui e acorda aí. Fecha o olho aí e acorda aqui. É por isso que Deus Nosso Senhor é tão bom que faz todo mundo esquecer as coisas. Aí o que você chama essas doenças assim de outra vida, é porque a memória não apagou toda, ficou um pedacinho. E a cabeça de vocês, o cérebro, não consegue interpretar essa linguagem do pedacinho acejo na memória. E aí vai começar a interpretar como doença, como coisa mais ruim. Porque se o cérebro interpretasse e lembrasse, não tinha mais nada, né, filho? Era mais rápido. É. É assim que acontece. Complicou, não foi, filho? Não, explicou. Explicou. Sei lá. Então, o senhor, como é que foi, assim, o seu processo de deixar a terra e entrar no mundo espiritual? O meu processo não foi muito fácil, não. Eita. Porque eu gostava da terra. Só que como o meu pai, ele tinha ensinado muita coisa já pra gente. No fim da vida, o nego velho começa a ficar mais bobo, né? Bobo. Aí começa a aceitar na cabeça o que o pai falava. E eu fui me lembrando dessas coisas. E no meu dia já de morrer, eu ficava deitado só lembrando meu pai das coisas que contava. Aí quando morri, que abri o olho, olha, já tava aberto, mas eu abri o olho. Aí tava os amigos esperando. E só fizeram me lembrar das coisas do pai. E eles usaram uma isca comigo. Disseram, olha, vamos com nós que o seu pai tá ali esperando. Ai. Aí eu tava com saudade, eu fui, né, filho? Quem não quer ver o pai correndo? É. Ela é só uma isca. Tinha pai não, depois. Não tinha? Tinha, né? Pra me tirar dali. Eita. Aí começou a me estourar lá em cima. Pra entender as coisas lá de baixo. Ai, que mundo engajado. Vocês estão aí embaixo, querendo entender as coisas aqui em cima. É. Quando a corda lá em cima, começa a entender as coisas de baixo. É meio coisa de burro, né, filho? É interessante. Se desse pra juntar tudo, acabava com tudo. Não tem aquela coisa que o Buda fala? O caminho do meio? É a mesma coisa. Viver tudo ao mesmo tempo, no caminho do meio. Mas fica todo mundo se separando. Aí tem que tirar assim até o dia de aprender de vez. Tem que ser assim calado. Até o dia que aprender de vez. É isso. Tá certo. Então, depois que o senhor passou para o mundo espiritual, as pessoas levaram o senhor para onde? Lá perto onde morava na terra, tinha um tipo um ponto lá por cima para socorrer. Aí eu fui levado para lá, como eu já estava acordado, né, mais consciente, eu comecei a ter aula lá em cima, para entender como curar meu corpo e as emoções que eu trazia. Porque tem outras pessoas que precisam de outras curas. Mas eu não morri de nada matado, filho. Eu morri já de velho. De velho. Então foi o corpo que estava pedindo para descansar, né? Então eu só precisava de entendimento. E como vocês dizem, limpar o corpo astral para começar uma nova caminhada. Eu passei um tempo lá, perto de um ano. E depois fui transferido. Me chamaram para outro lugar. Mais para cima. Que eu não tenho mais para baixo, não. Aí fui mais para cima. Né? É, caramba, meu filho. Assim. O negócio lá embaixo é mais feio. Mas eu vou, precisa, sabe? Eu vou. Porque tem que ir. Mas eu vou sozinho, não. Eu peço ajuda. Não, claro. Eu sou sabido. Posso entrar lá só, não? Não. Não. E o que o senhor fala assim para quem está ouvindo a gente e está vagando agora, sem um lugar para ir, sem que não consegue ver os amigos, os ajudantes aí no mundo espiritual? Que palavra o senhor dá para essas pessoas que estão ouvindo? Para eles, meu filho, neste momento de tormento, para lá, em qualquer lugar, e fazer uma oração. Uma oração. Um reconhecimento de sofrimento. Só precisa isso. Porque em reconhecer o momento de dor, você está sintonizando em volta de você toda a sua energia. E aquele é como uma luz que acende. E vai atrair a atenção De quem pode dar o socorro? Quem pode dar o socorro? Isso. Que aí nesse socorro, ele vai ser encaminhado. Deu para entender? Entendi. Sim. A pessoa, então, até a gente que está encarnado, né? Se acontecer desencarnar, não vê ninguém, ficar vagando, é só fazer isso, reconhecer a dor e não, daí chama os ajudantes, assim. Isso, chama os ajudantes que você tem afeto. Faz chama os trabalhadores de Nossa Senhora, de São Jorge, né? Quem você tem afeto. São todas as falanges que existem. É muito grande. Entendi. É só se apegar a quem a pessoa mais tem intimidade. Isso. Porque no momento Entendi. Do desencarne, vocês já estão com um amigo ali do lado para te levar. Ninguém desencarna só. Já tá só com amigo ali, vezes, só que... Às vezes a pessoa tá com a mente tão perturbada da vida que não percebe nem que tá morrendo. Acha que tá sonhando. E no sonho fica eterno. Vem lá pesadelo. Aí Nossa. Deus é tão bom que coloca nesse sonho situações para a pessoa perceber que está sonhando e que pode acordar. Olha. É um amigo que chega de repente. É a lembrança de uma mãe, de um pai. É a lembrança de um afeto divino como Nossa Senhora. Muitas vezes é os amigos de luz em volta, olhando por ele, abaixando, conversando, mas a mente perturbada não escuta, sente apenas a energia. É assim que acontece. A mente perturbada não escuta por quê? Você imagina você no meio de uma ventania, viu? Você consegue ouvir as coisas lá fora? Não. Não consegue. É um barulho só. A mente perturbada grita muito. Ah. Ela é muito rápida. O pensamento tem um poder de criação muito grande. E quando você desencarna, você pensou em menos de um segundo, já está tudo criado em volta. Nossa. Até você conseguir ter esse controle, demora muito. A não ser para a pessoa que já... Acordou lá em cima, com esse lado preparado de entendimento. Mas você imagina essa mente perturbada, sem ligação com ninguém, com Deus, com nada de bom. Então ela vai ficar perambulando por aí assim. Tem um monte que não sai do lugar, meu filho. Fica em qualquer ponto, parado, criando a realidade dele. É um trabalho bonito, sabe? Da conversa que nós faz tentando resgatar. Tentando mostrar àquela pessoa que ela tá ali perdida no mundo dela. Aí lá vai nós conversar de doença de novo. Mas eu já disse que eu ia marcar um dia para nós conversar da doença, mas tá indo. Tá. Essa pessoa que acorda lá em cima perdida e fica parada. Aí às vezes não tem jeito de tirar daquele momento de loucura. Aí como socorro, a pessoa é encaminhada para encarnar de novo. Aí nasce como aquele menino que fica quietinho no canto, no mundinho deles. Só conversa com eles. Não é assim? Vocês chamam de autista. Aí eles vão ter a oportunidade da carne, do cérebro, da consciência terrena, de entender aquele momento de loucura. Aí quando sai daquele momento, Morfeu, quando desencarna, sobe direto. Porque ele acorda de vez. Porque naquele momento de loucura, o pensamento está com a sua vibração reduzida. O poder está reduzido. Na carne, né? É. E aí não tem o poder de estar guiando em volta à realidade. Ah. Aí quando a mente se cansa de tentar guiar a realidade e não conseguir, ela começa a se aquietar. E aí ela vai ser direcionada através da própria inteligência, desenvolver a inteligência. É neste momento que a luz do Chi acorda. Oh. Grande parte desse pessoal é muito inteligente. Porque está desligado do mundo. Está desligado da loucura do pensamento. E aí a sua força nasce como fogo, meu filho. Nossa. Está apagando aquele momento de loucura que ele mesmo criou. Não é isso? É. Então não tem nada errado. Só que Deus é tão bom que coloca nas famílias pessoas para cuidar com muito amor. Que era o que eles precisavam. Que na outra encarnação não tiveram esse vínculo de amor com as famílias. E não tiveram referência lá em cima para sair do momento de loucura. Aí agora eles vão ter. Não é bonitinho? É bonitinho. Eu acho, filho. Que aí a gente chega perto e faz, olha, tava lá em cima, não queria nem ouvir nós. Agora fica vendo nós, escuta. A mente tá calma, domou o bichinho. Aí quando o bichinho tá domado, ele anda certinho. É. Então tá tudo bonito. Vocês acham que doença é coisa ruim, né? Amor de Deus. É tudo tão bonito. Você devia agradecer cada gripe que tem. Nossa. Você não agradece, não? Cada grito? A gripe que você pega. A gripe, tá? As doenças, né? Isso. Sim, eu agradeço cada uma, viu, pai? Geral vai correndo atrás do médico. Mas é a minoria que faz isso. Ah, tá. Tem que e sobretudo na hora que tá doendo mais, a gente costuma esquecer um pouquinho de agradecer. Você sabia que na hora que dói, o remédio já tá colocado. Que os médicos espirituais estão colocando. E no seu grito você anula o efeito do remédio. Ai. Aí vai tomando 2, 3 caixas de remédio dos médicos daí. E demora pra resolver. Vocês que não agradecem o momento. Só precisava parar um pouco. E entender o que tá acontecendo no mundo interno. De uma forma geral, a doença de vocês é um pedido da alma para parar um pouco e ver o que na vida não está funcionando porque você está sendo teimoso naquilo. Quando você entende e muda o caminho, a doença acaba. Agora eu falei difícil. Falou bonito. E foi, viu? Foi, o senhor vai virar, o senhor aí vai sair daqui com diploma de filósofo, doutor. Eita, cara, não, tá bom assim, peito velho, tá bom. É psicólogo, é, psicólogo. Sério? Não, filho, é porque eu trabalho com doido daqui em cima. Trabalha com o quê? Com esse povo doidinho. Doidinho? É, mas é um doido bonito. Tá. Aí a gente toca de jeito. Eles acordam e percebe. Ô pai João, conta pra gente um trabalho, um dos mais difíceis que o senhor fez, que a hora que o senhor teve sucesso, que o senhor conseguiu o que o senhor queria, o qual que o senhor ficou mais feliz assim, porque às vezes era até fácil, mas foi difícil de conseguir o resultado com uma pessoa ou com outra, que o senhor atendeu aí no mundo espiritual e cuidou. Nossa, meu filho, demorou. Olha, os trabalhos, às vezes, está dividido por uma equipe. Tem coisa que eu não consigo resolver. A gente passa para outro, né? Porque depende do conhecimento. Aí quando eu junto uma equipe, fica mais fácil. Mas o trabalho que mais demorou foi de uma pessoa que nunca quis ser curada. Nunca quis ser resolvida. Então, foram 10 anos, meu filho. Indo caladinho, sentando do lado, botando a mão na cabeça. E conversando assim como estou fazendo com você. 10 anos todo dia conversando. Até essa pessoa entender que precisava mudar a vida. E enquanto isso, a pessoa ficava atraindo todo tipo de energia contrária à evolução. Foi um trabalho difícil, meu filho. Pode ser bobo para vocês. Mas você já desiste das coisas com 2 dias. É mesmo. Bote na ponta do dedo, 10 anos, meu filho. Todo dia, dando bom dia à pessoa, nem ouvindo. E você sabendo que um dia aquilo ia melhorar, não sabe quando. É um trabalho de acreditar que Deus é maior e que o ser humano vale a pena. Porque todo mundo vale a pena. Eu achei que o fio que ia saber de uns trabalhos mais complicados. Não. Uns trabalhos envolvendo outras falanges que eu tenho. Mas é um trabalho que quando eu envolvo, se eu envolver um guardião, uma pombogia, vai ser mais rápido. Porque tá juntando mais gente, mais energia. Mas só o meu, esse foi o mais demorado. Sim. Foi o que me fez então, ter mais paciência. Vai lá. E eu não era muito paciente não, meu filho. Agora eu sou, sabe? Eu já percebi que nada resolve assim, de uma hora pra outra. Eu vou reclamar pra quê? Sobretudo com tecnologia, pai. Sobretudo com tecnologia, não se resolve de uma hora pra outra. É, meu filho. E não vai resolver mesmo, não. Porque tudo tem um porquê por trás. A tecnologia funciona assim também. Você percebeu que hoje o botãozinho gravou? Gravou. E que na outra semana, tinha um homem aí do lado apertando o botão para não gravar. É. Lembra que eu falei isso? Lembro. Só que eu disse para você, porque não precisava gravar naquele primeiro momento. Sim, senhor. Porque ia ser preparado tanto em você como no menino aqui outras coisas. Olha. Aí a gente trabalha no nosso tempo. No tempo da calma, da paciência. Que vocês não têm. Eu vou voltar para a história da mente perturbada. Vai, por favor. Vocês têm tanto estímulo de tanta coisa. Vocês querem ser moderno para tudo, né? Para tudo, pai. Toda hora é tudo moderno. Tudo. Vocês enchem tanto a cabeça de modernidade. Aí, quando é que vai sobrar espaço para ouvir a gente lá conversando? Não sobra. Não sobra? Nada. Aí a gente cuja baixo e fica rindo, deixa vocês ser moderno. Ai. Aí um dia a gente senta em cima do computador. Aí nem o computador liga. Aí vai ouvir o que o Petro vai estar do lado de gente. Claro. É assim. Ô, gente. Ó, filho. Tem umas brincadeiras, sabe? dá sustinho no gato ou no cachorro do povo. Que aí o cachorro vai lá, morde o fio. A pessoa não vai ter televisão pra ver. Aí vai ficar quieta. Aí é nesse momento que eu levo 10 anos. Sento do lado, converso. Até a pessoa perceber que sentiu prazer no silêncio e não na televisão. Olha. Aí ela vai acordando, entendeu? Entendi. É um trabalho diferente. Porque se não era fácil a gente balançar a cabeça da pessoa, a pessoa ouvir nós e conversar. É. Mas não adianta só conversar. Tem que ter o prazer de conversar. Aí a gente mexe assim um pouco. Dá um susto no gato. O gato põe em cima do fogão. Derruba as panelas. O tempo que a mulher tá gastando lavando as panelas toda de novo, fazendo comida de novo. Ela tá no silêncio. Aí pronto, não tava na televisão nem na rua fazendo o que não devia. E aí a coisa acontece. Olha. É assim que acontece a coisa. Olha, que interessante. Aí você diz que eu sou psicólogo, meu filho. Eu tô pior que ele. Tá. Aí tá fazendo a brincadeira. Dá um jeito, né? Então. É, ué. Ou no amor, na dor, a coisa anda. Nem coisa anda. A mão queimada da água quente. Que mais, meu filho? Eita. Você quer saber? Eu quero que o senhor fale como que uma pessoa pode alcançar um estado de espírito que a gente pode definir como paciente. Paciência. Eita, agora foi difícil. Pra vocês. É. Pra nós. Vou fazer uma brincadeira. Vamos. Você imagina acordar de manhã? Como se aquele dia nunca fosse existir. Não importa se o vizinho grita, se cai, se tem que trabalhar. É fazer isso tudo como se nada existisse. Até o momento de ir para a cama. De você olhar para trás, não lembrar de nada. Apenas com a certeza de que você fez tudo o que devia. De que viveu daquele dia cumprindo os seus compromissos. As coisas andando ou não andando. Só lembrando disso. Mas sabendo que não fez nada. Isso complicou. Mas eu vou chegar lá. Que aí você tá deitado, olha pra trás, e o dia não teve nada, olha. Dia bom, dia tranquilo. Eu fui ali, trabalhei, voltei, e fiz o que tinha que fazer. Fiz direito, né, filho? Porque senão eu vou ser cobrado depois. Nossa, claro. Mas aí, você vai fechar o olho com essa lembrança, e acima de tudo. A sensação de que teve mais um dia na sua vida. Então, a paciência vai nascer desse trabalho. De todo dia ser um momento. E você vai passar pelo momento tranquilo. É o próprio ser que se cobra. E o próprio ser que se cobra pela paciência. A paciência já está lá dentro. Uma pessoa mais agoniada é a mais paciente. Porque ela é tão paciente que ela vai gastar todo o tempo do mundo para conseguir o que quer. Claro. Ela pode morrer, meu filho, 3 vezes, mas um dia consegue. Não é paciente, não? É a mais paciente. Então, ponto. A gente pode dizer que a pessoa é determinada. Concordo, não. É, paciente, ela esperou o tempo, ela sabia que ia conseguir. Derrubou 10 na frente, né, filho? Geralmente derruba. Mas nossa, consegue. Nossa. Então a paciência é isso. É não dar importância a nada. Nem bom, nem ruim. Já pensou o seu dia assim? Já hoje você já tava reclamando de alguma coisa. Só hoje você já deu ouvido a alguém do lado reclamando, a pedindo para você levantar, pedindo para ir ali, lembrando do compromisso. Então já perdeu a paciência hoje, né, filho? É difícil, mas é simples. E é fácil, porque ela já tá dormindo aí dentro. Acorde, durma com ela. Não. Durma com a paciência. Deita lá igual gatinho. Se enrola todo com a paciência e vai. Vai pro dia. Vai pra noite. Claro. E vive uma vida melhor. Eu não sei se eu tô passando nada. Porque pra mim isso não é conhecimento. Pra mim isso é um diálogo de conversa normal. É um diálogo gostoso, né, pai? E tá gostoso? Mas tá gostoso. Mas a gente vai colhendo bastante conhecimento assim. Parece que não, mas numa conversa dessa, a gente lembra. É igual as conversas que a gente vai tendo com as pessoas mais velhas, né? E não registra. Acho que vai mesmo. Então. Então. É. Essas histórias são muito boas. Então, uma coisa que eu queria perguntar também para o senhor, tá, da sua vida passada, o senhor obteve essa sua paciência fazendo esse exercício? Como é que foi o seu caso? Minha paciência foi depois que eu desencarnei. E como é que foi? Porque eu fiquei no local, numa cidade pequena, espiritual, e que eu tinha que estar sempre esperando a ordem das coisas. Eu tinha que esperar o trabalho ser mandado para mim. E quando vinha o trabalho, eu esperava que era um trabalho grande. Aí chegava e era um trabalho pequeno. Imagine, filho. Ai. De repente você tá lá parado, vai ali, peito. Começa a limpar aquele quarto. Ou então, vá fazer uma visita. Olha, fechar o trabalho. Eu parar, fazer isso é trabalho. Pra visitar o outro ali do lado. Não, ai, trabalho não. Mas tinha que ir, sim, né? Sim. Aí eu ia. Aí na conversa lá eu voltava mais alegre. Ah. Aí eu fui percebendo que cada coisinha era trabalho. E aí a impaciência morreu. Que eu ficava esperando o trabalho grande. E eu não tinha paciência de esperar o trabalho grande. Porque ela já estava ali, né? É. Era coisa gostosa de cuidar do jardim. Ou então arrumar o lugar que ia ter uma conversa maior com mais pessoas. Às vezes pedia só para eu escutar. Aí eu ia, eu dizia, eu quero trabalhar. Quero ficar aqui em cima só, escutando o povo falar, não? Aí olha eu hoje. Tô falando pro povo. Né? Aí eu aprendi aonde? Eu quer aprendi dizer... no tempo que eu escutava. E ainda escuto, né, filho? Sim, senhor. Porque quando eu chubo, vão me puxar a juleia perguntando, e aí, conversou de leite? E eles entenderam? Aí eu tenho que contar tudo de novo. Eita. E eu tenho a paciência deitadinha na minha cama para contar tudo de novo. Aí eles vão dizer, próxima você fala assim, que a gente faz tudo estudado. Aí eles trazem as coisas pra gente passar. Mas aí eu passo do meu jeito. Que eu acho que é mais gostoso. É. Mas eu levo puxão de orelha. Então, o senhor leva puxão de orelha? Levo sim. Quer ficar dizendo que eu fico rindo com todo mundo? Que eu tenho que ser mais sério. Aí eu digo, eu vou ser assim, pronto. Ah, quem escutar, escutou. O Marcelo escuta tá o Marcelo. É.